Identificação. YJ312, 1030 kHz. Rádio Clube AM. Estúdios na Rua Mauá, 2518. Realiza Paraná. Junho chegou com tudo na farmácia Brava. Tá muito barato. Confira. Fralda Hug, Fever, R$57,90 vista. Isso de shampoo mais condicionador, R$17,90 cada. Desodorante Nivea, comprando acima de 2 unidades, você paga R$7,99 cada. Sabonete Rexona com 84 gramas, comprando acima de 6 unidades, você paga R$0,99. Farmácia Brava. Ninguém vende mais barato. Dia dos Namorados chegando. E a loja Tulipa está com muitas opções para você presentear seu amor. E tem promoção imperdível. Toda linha de calça jeans feminina e masculina com 20% de desconto. Isso mesmo. Calça jeans do tamanho 34 ao 54 com 20% de desconto. Casacos, jaquetas e parcas femininas com 20% de desconto. É imperdível. Mercadorias de qualidade, muitas opções e super desconto. Você só encontra na loja Tulipa. Onde você compra muito com pouco dinheiro. E ainda parcelamos em até 6 vezes nos cartões. Estamos em Realeza na Romano Zanquete. Fone 99920-1108. A outro monte vai mudar. O que é, meu amigo? É isso mesmo. A outro monte agora é de novo novo. A tração e a qualidade de gente aliada aos melhores profissionais. Plano do dia, ano do dia, tratamento de canal, restauração dental, prótese, clareamento, limpeza dental, aparelho odontológico e estético, emergência, extração de tecido e muito mais. Na Novo Dobro, antiga ortodontia, em Realeza, na Travessa 7, em frente à Igreja Matriz, telefone 3543-4141, WhatsApp 46-984-77-6963. Agora a outro noite é o Globo Novo. Agora na rede, notícia da geração, a informação de hora em hora no Cinturinho do Rádio. Você ouviu notícia da geração, a informação sempre em primeiro lugar. Você liga. E a gente sabe. Thank you.